gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, com os maiores arranjadores, os maiores intérpretes, com as composições mais famosas, Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade. Alô, alô, Ribeirão Bonito, alô! Nós queremos esta missiva da cidade de Ribeirão Bonito. Quem assina a mesma é nosso gentil ouvinte, senhor Manuel Borges Filho, que diz que Ribeirão Bonito também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade. Cordiais saudações a todos. É com muita satisfação que escrevo pela primeira vez para lhe dizer da minha satisfação e emoção em poder novamente ouvir as músicas que na minha infância muitas vezes eu ofereci a alguém com prova de amor e amizade. E a missiva vai longe, pelas palavras elogiosas ao senhor Manuel Borges Filho, que reside em Ribeirão Bonito, os nossos agradecimentos, e ele gostaria de ouvir estas músicas. Inesita Barroso, em arranjo do Guerra Peixe, da cantora e compositora e acordeonista de Lu Melo, Fiz a Cama na Varanda. Francisco Alves, o Rei da Voz, em arranjo do Pixinguinha, canta do Lalá Lamartine Babo, Serra da Boa Esperança. Tudo isto para o nosso gentil ouvinte que participa pela vez primeira, ele que reside em Ribeirão Bonito, o senhor Manuel Borges Filho. J.F. de Freitas assinando, Milton Carlos cantando, em arranjo do maestro Nelsinho, Dorinha, meu amor. Cama na varanda, esqueci do cobertor. Deu vento na roseira, e seus cuidados me cobriu toda de flor. Menina, minha menina, ai não faça assim como eu, que vivo morta de pena, porque lá de trás daquele morro tem um pé de amor perfeito. Eu vivo louca procura e meus cuidados de um pobre amor sem defeito. Cama na varanda, esqueci do cobertor. Deu vento na roseira, e seus cuidados me cobriu toda de flor. Menina, minha menina, ai não faça assim como eu, que vivo morta de pena, porque lá de trás daquele morro tem um pé de amor perfeito. Eu vivo louca procura e meus cuidados de um pobre amor sem defeito.

Pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade, a sua pedida de essas manhãs de domingo. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio a pedido é música. Cartinha que vem da vizinha localidade de Ribeirão Preto, Bonfim Paulista. Ele participa pela vez primeira e ele diz que é ouvinte da nossa Rádio USP de Ribeirão Preto, aqui a 107,9. Ele reside em Bonfim e diz que Bonfim Paulista também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele gostaria de ouvir o Sexteto Colibri, que é de Ribeirão Preto, com músicos maravilhosos, talentosos, da vizinha capital do chope, da vizinha capital do café, Ribeirão Preto. O Sexteto Colibri, em nossa panela, em nosso coreto, executando do Valdir Azevedo, brasileirinho, e ainda este mesmo sexteto tocando para o senhor Osório Macedo Luiz, da cidade de Bonfim Paulista, do Álvaro Santini. Arranjo para o Sexteto Colibri de Ribeirão Preto, que tem excelente sonoridade, musicalidade e bom repertório. Flor do Abacate. Thank you.